confirm, are you ready for startup? That's affirmative. I'm ready to start up engine. Please start up, report right for taxi, 91. We are here to start up, we will report ready for taxi, presenting a force to climb number one. Boa noite, Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, boa noite, informe visual com o campo. Já está visual com o campo, está aberto para o ano 7, para uma base pela direita? Afirmativo, nós estamos operando visual nos mínimos. Após o externo, o senhor cancela e prossegue visual para a pista no 7, ok? Afirmativo. Informe final do ano 7, Tango Zulu. Tango Zulu, vai prosseguir agora para a final do ano 7. Está completamente visual aqui no setor. Ciente, Tango Zulu, informe na final da 1-7. Vamos lá. Ciente, está se autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal 6-12, ajuste no 0, 1-5, bom voo, TAM 3-8-5-8. Copiar Juliette Alfa até o ponto de espera da 1-0, quando lá 18-6, TAM 3-8-5-8. Terra 6313, retoração para sequenciamento, curva direita para o A240. Limite OQD Mike 1-20 de Simbra. Direita 240, limite 1-20 de Simbra. Corno 398, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-5, líder restrição de altitude em TAP. Sente, descendo para 3.000 pés, 1-0, 1-5, gol 1-3-9-8. Pode ir ao 05, confirme posição. Sem controle. 105, controle. Paulo, boa noite. Mando quem chamou só o uísque e Serra Mike. Intensidade 1, confirme. Voando direto da El, gol no 885. Sente, gol no 885. Agora sim, 5/5, é o Galeão, nível 340, informação uísque, copia. Afirmativo. Pouso pista 1-7, vento 80 graus, 3 nós. Livre pouso 1-7, Júlia, Titanos 1. Após a posição, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle 1-9, decimal 8, aciona 5-4-1-5. Galeão 340, Dael, Vinda, Bidev, Vinda, Bidev, Vinda, Pouso, direita. Controle 19-8, 4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 objeto 5827. Então 3858, a linha decola piso no zero, vento 180 graus, 4 nós. A linha e decola estão no 1-0, dando 3858. Faz 38 com 190 mais. Gente, reduzido para 200, tá ciente do tráfego visual, gol no 398. Tráfego Salvador, boa noite, é o TAM 3152 com a UISC. TAM 3152, boa noite, informação UISC confere, Maceió, nível 330, copia? Copia, 330 Maceió. Autorizado Maceió, nível 330, pela Upper Whisky 58 até a posição Alfa Golf Oscar, após direto destino. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar. Controle 119.8, aciona 5423. Está autorizado Maceió no nível 330, via rota do plano de voo, Bunker Whisky 58, Orago, direto Maceió, Mike Charlie Echo. Decolada 10 com curva esquerda na Puca, transição Vipar, 5423 o transponder, 198 ao controle, o 3152 no 09. No 09, chame pronto para pushback acionamento, são 3152. Vai chamar, 3152. Limite ao QDMike 190. Consigo, QDMike? 190 de cima, redução para 1709. Mantendo 209, 170 de cima, é o limite, a gente está mantendo 4000 pés. O Xenair 6313, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 1950. Desça para 3000 pés, ajuste na 095. 398, reduz a velocidade para aproximação, eu segui tráfego posição 12 horas, 6 milhas, um Airbus com um Boeing 738 com 1609. Reduzindo para aproximação, gol no 398. Gol no 404, complete aproximação, chame torre 118 desse Palmeira. Sente bem, Borante. Gol no 885, passa nível 210. Gol no 885, chame centro Recife no 28 decimal 8, alterne 133 decimal 25. Chama centro Recife, 1288, alterne 1325, gol no 885. Gol no 398, autorizado ILS X-ray, pistão a zero, reposta estabilizada. Inclusive ILS X-ray, chama estabilizado, gol no 398. Brazilian Fox 2591, clear de taxi until Hold Point Taxway Hotel. On Hold Point Tower 118.6, QNH 1015. Brazilian Fox 2591. 2591 is cleared to holding point on hotel and wheel call tower to cross runway 10, present in a force to 591. Laje submantém a nível de voo 370, sai da mão com transição frutífera. 370, sem restrições, está 3858. Estabilizou o localizador, gol no 398. Gol 1398, complete aproximação, chame torre 118 decimal meia. 118 decimal meia, gol no 398. Contra a salada Guardião 05. Prossiga. Através de Vitor Azul, João com Cabo Guardião. Guardião 05, frequência livre. Salvador, Juliette India Zulu, foi autorizado aqui a qual altitude? Juliette India Zulu, desça para 4000 pés, ajuste 1095. 4000 com 1015, Juliette India Zulu. Guardião 05, controle? Retorno a Salvador. Quadrilha Salvador, Guardião 05. Guardião 05, confirme. Para pouso Salvador? 01. Visual com campo, intenção retorna para pouso. Chame torre 118 decimal 6. 186. Tenor 6313, desça para 2000 pés, ajuste na 095, reporte estabilizado no curso do localizador. Dando curso, vai descer do Black, CDB 303. Bona 398, chame torre 118 decimal 6. Tapuã. Salvador, o Xenair 63. Confirme. 105, faça espera em Tapuã e aguarde para prosseguir, ok? Espera em Tapuã, aguarde 105. Salvador, o Xenair 63 no zero, para o puxa acionamento no... O Xenair 6310 no 01 autorizado, chame para o táxi. Amarelo. Posso seguir para o pouso parado sobre a cabeceira 35 para prosseguir após o táxi em baixa altitude até o Parque do Graia. Pouso cabeceira 35, posterior táxi 17 até o Graia, Guardião 05. 398, autorizado pouso pista 10, vento 190 graus, 4 nós. Ele pouso, pistão no 0, gol 1398. Puxa na 6313. Está estabilizado, confirma a condição, pista molhada. Confirma para o controle. A pista está molhada, para o 6313. Estimativo, pista molhada, puxa na 6313. Já estabilizado, Xanai 6313. Xanai 6313, complete aproximação, chame torre 118, décimo meia. 186, 6313. Estamos no pátio 3, informação isso, autorização Belo Horizonte, Pampulha, 360. Certo. 6313, prossiga aproximação, é Famaric, pista livre. Vai na pista livre, 6313. Adiantar a saída pra gente? O guarde, vou coordenar com o controle, ok? O guarde apenas alguns instantes. 190 graus, 49. Adeus da esteira, direto pátio, guardião. CDB 313, confirma as condições da pista, pista molhada? Afirma 313, pista molhada devido à chuva, chuva passada, aproximadamente perto de 1500 pés. Está visual, tem pista molhada, CDB 313. Brazilian Force 2591, clear to cross runway 1028, report beginning the runway, sir. We are clear to cross the runway 10, we will report that the runway vacated. Voo 398 no solo 01, libera direita, táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso no Juliette no 398. Via Alfa, chama na Voo 398. Solo controlado, guardião. Guardião 05, ciente, solo 02, vai estacionar a frequência livre, guardião 05. Ok, estacionando a parede. Tudo espera pista 10. Um ponto espera torre 1-8, decimal 6-12, ajuste no 0-1-5. Correção. Inicialmente até através do 05, azul 4071. Afirmativo, táxi autorizado até através do 05, azul 4071. 10, then call you there. Where is the Air Force 25, another one? 6313, pouso autorizado, pista 10, vento 220 graus, 059-1015. Teve pouso, continue B3, 1015. O azul 4071, continue o táxi. Em frente, Juliette Alfa no ponto de espera 18, meia torre. O ajuste é 615, boa viagem. Ok, vai seguir então no táxi, Juliette Alfa, chama a torre 186 no ponto de espera da 10, 14071, obrigado, senhor, boa noite, bom fim de semana. Igualmente. O Salvador, boa noite, voo 1398, tá? Táxi via Alfa. Boa noite, voo 1398, continue via Alfa e aguarde para ingresso na Juliette. A gente vai aguardar para ingresso na Juliette, voo 1398. Voo no 398, observe um tráfego que está na taxiway Delta, o senhor vai dar passagem ao mesmo, mantenha a posição antes da Delta, ok? Paciente, assim, está visual do tráfego ingressando na Alfa, o voo no 398. Ok. Seu Janeiro 6310, está com 111, 111 a bordo, 3 horas e 40, alterna Natal. Um Embraer 190 da Azul, siga o mesmo via Índia e no ponto de espera chame a torre em 18,6 e o ajuste é 1015. Boa viagem. Tio, segue o Embraer lá 18,6. Obrigado, boa noite, bom serviço. O Gol 1404, livre para seguir portão 05. Livre para 05. O Gol no 398, autorizado Juliette, portão 06. Juliette, portão 06, voo no 308, no 398. Solo, muito boa noite, CDB 323, lembrando. Oceano 6313. Livre o táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01. Salvador, boa noite, o Azul 4071 no ponto de espera da 10, tá pronto. Azul 4071 autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento de 220 graus com meia dúzia de nós, ajuste 1015. Autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, Azul 4071. Ponte localizador. Staff 2000, reportar o localizador 6743. Pode falar, dona, direto, 6743? Autorizado. Manda, dona. 8. E o código transponder é o 5424. Autorizado BH360, demônio da pista 10, curva direita. A seguida vai direto Sagaz. Sagaz 17, na curva 158, controle 198, transponder 5424. Tá correto, o Whisky Serra Mike tá no pátio 3? Ok, reposto quando pronto pro acionamento. Obrigado, reportagem. O gol no 604, pronto, cópia. Zulu, boa noite, tráfego ainda no avistado, ajuste 1015. Confirme, senhor, iniciações de pouso de pista 10 ou 17? 17. 17, ciente da presente curva à esquerda. Reporte na base pela direita, pista 17, por autorização de pouso, Juliette em Zulu. Zulu. Oceaner 6310, Lima, tem pista 10. Lima, tem pista 10, Oceaner 6310. Tem condições de prosseguir pela Índia, Oceaner 6313? O 6313 negativo, porque temos um Embraer no través da Índia. Prossiga pela Juliette mesmo, aqui. Ok. Zulu, curva à esquerda agora, chame para a base pela direita, pista 17, Juliette de Zulu. Zulu já na base para a final da 17. Azul 4071 decolou 07, chame agora o controle de Salvador em 119 decimal 8, senhor, bom voo. Muito obrigado, uma boa noite, 4071. Boa noite, senhor. Brazilian Air Force 2591, maintain holding point for 10, sir. Maintain holding point runway 10, Brazilian Air Force 2591. 4071 da Azul, passa 1300 por 360. Azul 4071, boa noite, contato radar, sua 360 após 2000 pés, direita direto da El. 2000 direita da El, Azul 4071. Bem, Natal 370. Gente, na 3662, só um instante, cópia. Guarda 3662. Juliette Índia Zulu, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 7, vento 220 graus, 05 nós, 1015, quer negar? Baixado, checado, senhor, vias na base para a final. Gente, pouso autorizado na pistão no 7, Juliette Índia Zulu, vento 220 graus, 05 nós. Zulu. Ocean M3 no 0, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 220 graus, 05 nós. Ando 63 no 0. 119 decimal 8, acione 5425. Controle Salvador, Azul 4209. Prox, decolar da pista 10 com curva esquerda, controle 198 e transponder 5425 para o voo no 604. Correto, chame pronto para acionar, vou puxar de acionamento, gol no 604. Chamará no 604, graças. O TAM 3662 está pronto para cópia. 190 para evitar fumações. Está livre do desvio. Desviando. Salvador Azul 4209. Azul 4209, acione identificação, autorizada a chegada bom, ofereça 4 mil pés, o ajuste no 0 no 5. Bom, que 4 mil, sou no 0 no 5, identificação 0 no 5. Ponte com seu destino. Ponte 4, autorizado backtrack, chame levando Ponte 4, Juliette em Zulu. É 310, decolou 09, chame agora o controle em 119, decimal 8, senhor, bom voo. 98, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Oceanero 6310. Oceanero 6310, contato radar, voo 350, sai da PUC. Da PUCA 6390. Force 25 number 1, clear to take off from the E10, wind is 190 degrees, 04 knots, QNH 1015. We are clear to take off from the E10, presenting Air Force 25 number 1. Siga. Autorizado, Natal, 370 é o nível, via Tezulu 10, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida PUCA, transição ZIPAR, o controle é 119 decimal 8 e o transponder é o 5411. Natal, nível 370, decola da 10, curva à esquerda, sentido da saída PUCA, transição ZIPAR. Up Zulu 10 Aerovia, 119.8, 5411 no transponde, stand 3662 aqui no 03. Gente, correto cortejamento, chame pronto no portão 3. Combinado, chamará 3662. Paulo, 5827 para o táxi com 119, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Gente, o Webjet 5827 está livre, o táxi pelo pátio, Juliette e Alfa. E no ponto de espera, chame a torre em 18.6 e o ajuste é 1.500. Boa viagem. Pátio, Juliette e Alfa, 18.6 é o Webjet 5827. Decimal 8, sir. Have a good flight, sir. 1198, Brazilian Air Force 2591. Bye-bye, thank you. Bye-bye, good trip. Salvador Departure Control, good evening. Brazilian Air Force 2591 is passing 2,000 feet to 4,000 feet. Brazilian Air Force 2591, where the contact clamp says level 400, Goli Departure. 400, Goli Departure, Brazilian Air Force 2591. Falou Salvador, OTAN 3152 no 09, pushback e acionamento. Ok, 3152, tá livre, puxe e acionar, chame táxi, para o táxi na frequência da torre, ok, 118.6. Tá iniciando então, para o táxi 18.6, obrigado e tenha uma boa noite. O Whisky Sierra Mike na escuta? Alinhar e decolar, vento 180 graus, 04 nós, web 5827. A gente decola 5827. Ativo no 604. Jogou no 604, chame na frequência da torre para pushback e acionamento, ok? Frequência 118.6. Ativo no 604. O TAN 3662 copiou? controle total 9907. Controle total 9907. Controle total 9907. Total 9907, adicione identificação autorizada chegada a bofa, edição 050. Acionada identidade, edição 050 na bofa total. Azul 4071 no Recife, 128, décima 8. Recife 1288, obrigado, Azul 4071, boa noite. Centro total, controle total 9907. Prossiga total. É, avisa o pessoal do centro que eles não estão sabendo se estão operando em 198 não. Estão mandando chamar de 935. Você já foi informado por diversas vezes, vou me informar novamente, grato. Obrigado. Na 6310 Recife, 1245. 6345, 6310, boa noite. 162 a bordo, Aracaju, 1h50 para o táxi. Copiei 1h50, Aracaju, 162 ou 62 a bordo? 162, 162. Ok, copiado, Olivier Taxi, chama no ponto de espera, pronto para decolagem, altímetro 1015, corrigindo TAM 3152. 1015, o ajuste, vai iniciar o táxi via Índia e Bravo, vai chamar no ponto de espera da 10, TAM 3152. Grupo 01, na acione de identificação, autorizada a chegada a BOF, no ideal de São 060. Afirmativo. Two five nine one, call now Recife Center, 128, decimal 8. 1288, bye bye.